7, essa medicação, chegada a golfe, faça espera na posição plano, desça e mantém o nível 040. Vai fazer espera em pelo, descendo pro 040, 3517. Salvador 3517. Firme. Ruta 3517. Podemos passar bloco acima de uma centena, senhora? A gente está descendo uma razão de descida lenta aqui para economizar um pouquinho. Afirmativo, 3517. Obrigado, senhora. Nível 340. A proposta 380, cara. 380 será coordenado, agora de cópia. Tá. Queria confirmar se vai abrir 10330? Afirmo, conforme o notão, 0930 Zulu. 317 no pronto copy. Então 317 autorizado Guarulhos, nível de voo 380 via Upper Whisky 50. Decola dando zero, primeira curva direita, saída da El, transição de Né 5443, o transponder o controle 19 decimal 35. Então 3171 no cotejamento correto, portão 01 no reporte quando pronto. O 3597, chame controle Salvador 119 decimal 8. 198, boa. Controle Salvador, bom dia. É o TAN 3597. TAN 3597, espera sobre pelo nível 040. Espera sobre pelo, descendo pro 040. Restrito ao 130, 3597. Papá Romeu, Mike Tango Lima. Papá Romeu, Mike Tango Lima, sua identificação, chegada a Mari, desça para nível 060. Faça espera sobre a posição ITAP. É, confirmo, saiu intercortado sua transmissão. Espera na posição ITAP, Mike Tango Lima. Desça e mantém o nível 060. Ok, 060, dentro que entrou a. Espera sobre Itap. Espera sobre Simbra. Afirmo, mantendo a chegada. Mantendo a chegada. Orta sobre Bonf, voa no 607. Gente, no 607. Com 1.7, autoriza 3 mil pés, ajuste no 0, 1.4. 3 mil pés, no 0, 1.4, 3.5, 1.7. Bruno 607, complete curva direita proa da posição Pelo. Pode Pelo, Bruno 607. Bruno 607, fará espera sobre a posição Pelo. Desse mantém nível 040. 040, Bruno 607. Muito bom dia, Azul 4069. Seu Vicente da Foxtrot, por gentileza, 340 para Campinas. 360, pronto, copia. Silvio, tá pronto para 4. Azul 4069, está autorizado Salvador Campinas, nível voo 360, via Upper Whisky 58. Decola dando 0, primeira curva direita, saída gola e transição Gonza. 5445, eu transpondo o controle 19.35. Autorização Campinas, desde voo 360, via Upper Whisky 58. Decola dando 0 com curva direita, saída gole, transição Gonza, transponder 5445, controle 19.35, azul 4065. 4069, cotejamento correto, portão 02, reporte quando pronto para push e acionar. Estimativo, reportará quando pronto para push e acionar, azul 4069, obrigado. Muito bom dia, é o gol 1642. Bom dia, 1642 Recife, coordenaremos a pista, agora já está em toda extensão, tirando os primeiros 90 metros. A informação em curso é a Foxtrot, é o time de 1014, é o 39 para Recife ou 410? É, gente da Fox, está pedindo 410. Só instante 4, portão é o? Portão é o 9. Eu vou no 67. Barro meu bike Tango Lima. Programa fácil, espera sobre a posição Itap, curva pela esquerda. Ok, pela esquerda, a máquina mesmo. Rodou 3.5.5.5.5.5. 5-5-4, qual horário proposto calço fora? Ainda não tem. 0-0. Gente, hora certa 9:26. Em questão de mais 5 a 6 minutos, deve estar entrando no sistema. Vamos coordenar aí o trip 5-5-4. Muito obrigado, coordenar a ONU. 5-0, hora que a gente chega. Tá. A bordo, 414, alternando o Galeão. 414, Galeão, ou autonomia, ou correção, POVD? 56. 56, táxi à direita, Índia Alfa, vou espero no 0, torre 186, altímetro no 0, no 4, boa viagem, TAM 31 no 71. Índia Alfa, vou esperar com 186, até a volta, TAM 31 no 71. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Tango Lima. Papa Romeu, Mike Tango Lima, espera sobre Itap com curva esquerda, nível 050. Ok, Ok, para o 50 vai efetuar sobre o TAP, estamos a 2 milhas para aquela posição. Então, 3517, descida restrita nível 050. Restrita ao 050, 3517. Salvador, total 990, bom dia. Total 9910, bom dia. Sendo notificação, chegada a Mari, faço espera sobre a posição Mari, nível 060. Fazer espera sobre Mari, no 060. Afirmativo, total 9910. Renato, da 190. Centro da Renato, aguarda autorização, gol no 607. 607. Desça, mantenha nível 070. Faça espera sobre a posição Bolf. Descendo ao nível 070, espera em Bolf, com a nossa estação 5. E 517, curva esquerda para o A240. Curva alteração, limite localizador. Esquerda 240, limite ao localizador. O 642 está autorizado em Recife, nível de voo 410 via Upper Whisky 58. Decola 110, primeira curva direita, saída. Corrigindo, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju 5450, transponder controle 119.35. Autorizado a Recife, nível 410, Upper Whisky 8, decola pista 110, curva esquerda, Puca, Aracaju. Confirme o transponder 5450, controle 119.35. Afirmo, transponder 5450. Correto, controle 1935, voo 9642. Planejamento correto, portão 09, reposto quando pronto. Portará, voo 9642. Dar em posse para o voo do Sérgio Luciano. Número 3 para o pouso. Ok, com certeza, vamos aumentar. Já estamos na perna de afastamento, ok? Sete. O 1607, esquerda para o 180, limite permanente. 180, esquerda para o 1607. 069, na posição 2, tiver estacionamento. 2.000 pés, ajustando 0 no 4, autorizado final, reposto estabilizado. 2.000 pés, no 0 no 4, reposto estabilizado. 35 no 7, pista liberada. 7. Eu vou e uma boa, um bom dia. 1935-3171. Então para 180 nós, para o localizador esquerda para o 13, correção, resta uma navegação na posição Serra Vitor 366, reduzindo para 180 nós. 180, Serra Vitor 366, voo 9607. 3171, contato radar da decolagem, suba ao nível 380, saída da EL. 380 da EL, tá 3171, pode voar da EL ao iniciar a curva à direita? Afirmativo, 3171, está autorizado da EL. 3171. Eu tenho 3517. 86, boa. Mike Tango Lima, complete curva esquerda para o A360, limite ao localizador. Esquerda 360, limitado pelo lock, Mike Tango Lima. Muito bom dia, reporte em Simbra, baixar travado. Reporte na Simbra, baixar travado. 7 no 5, vitoração para sequenciamento, curva direita para o 240, limite a magnética 1110 de Simbra. Direita para o 240, limite 1110 de Simbra, vamos na 7 no 5. 7 no 5, inicia redução para 2110 mais. Está mantendo 2109, gol 9705. Total 9910, inicia redução para 2109. Ciente, reduzir 2109. controle Salvador, bom dia, Altan 3153. Altan 3153, acena identificação, chegada a Golf, desça para nível 080 e forma indicada. 080, mantendo 230, Altan 3153, formação a foca trote. Gente da 3153. Uma centena, Pan Yankee cancela 40 milhas de limite de terminal Salvador após prossegue no 105. Decola da 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, Albo após direto. 5444 é o transponder, controle 1 no 9 decimal 35. Bom, senhor, centena ereceu, na próxima esquerda, Momo Albo após direto. A gente já precisa do controle 444. Eu vou confirmar o vento para o vento agora 1 no 30 graus com 0,7 nós, a intenção seria 3,5. Posso 210 nós. Gente, total 9910, reautorizado nível 040. Autorizado 040, total 9910. Chame a torre para o táxi, 109.35. 108.6. Solo Salvador do 4069 para o táxi. 1, 2, 3, a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando com o fim. Direto. Gol no 607, passa nível 3, passa sem a Vitor 366, chame torre 118.6. 18.6, boa. Papa Romeu, Mike Tango Lima, reautorizado 2.000 pés, ajustando a 0 no 4, autorizado final, reporte estabilizado. Ok, para 2.000, chama estabilizado. Controle, gol na 7, na 5. Papa Romeu, Mike Tango Lima, complete direita para o 070. Direita 70, vai interceptando essa prova aqui da Lima. Controle Salvador, gol na 715. Gol na 715, reautorizado nível 050. Nível 050, gol na 715. 8235, limite 1110 de Simbra, 3153. Cima para livre táxi, chama para ingresso na 35. Proa 225, limite localizador. Esquerda proa 225, limite localizador, gol na 715. 388-3325, tá 3171. 070, limite localizador. Direita 070, limitado pelo localizador. Total 9910. Autorizado 3.000 pés, total 9910, ajuste no 014. 3.000 pés com 1.014. Salvador do 4069, com a espera da 10 pronto. Campinha, 4069. Mantendo posição, 4069. Então 35 no 7, seu solo aos 36, livrando a direita, agilizando, chama o solo 21.9, tenha um bom dia. Livrando 219, bom dia. Na pista 17, agora passou à sua frente. Marcha altitude vai decolar da 35 para o sul, ok? É, o Guardião 02 está livre de decolagem aí, atingir a linha do litoral, chama o controle 1935. O transponder é padrão 0102, bom voo e até a volta. Parado pelo apoio do litoral, 935, controle Salvador, acionado 0102, Guardião 02. Corre, vamos na 07. O 607 livre pouso, vento é de 1.3, 0.8 nós. Certo, tá operando toda a extensão? Apenas 90 metros deslocado, aqui só a cabeceira aqui que tá deslocada. Tá certo, vamos mais aqui. Ele é 0. 0, o limite permanece. Esquerda pra 200, o ano 715. Interceptou o localizador, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, complete final, chame torre 118.6. 118.6, obrigado. Quem foi de pelo, tá aí, dona? Contigo, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, avião 02, eu tenho 500 pés, corredor axé, informe visual com campo. 500 pés, corredor axé, formará visual, colocar o recurso na Aldina, rua 02. American 980, fly head, pelo position. Hello, Pilo, American 980. Caras, o 40 menos. 0 para 130. Bom, 1897, aguarde. Vale logo 6518, a sua identificação, chegada a mar e desça para nível 070, inicie redução para 250 nós. Ok, Delta Mantém 250, descendo para 7000, 18 agora. Caramba. Beleza, para 1809, 09 que precede, um Boeing 727, completa no final. Sim, 1809. Você é táxi de Alfa, reportando o táxi de Juliette. Alfa, reportando o táxi Juliette, é o melhor táxi. Cada bom, se desça e mantenha o nível 090. Redução para 250 nós. Já está mantendo 250, descendo para 90. 5, reautorizado 3.000 pés, ajustando a 0 no 4, para o localizador esquerda 130. 3.000 pés, ajustando a 0 no 4, esquerda 130, com 97 no 5. Decolar de aeronave, prosseguindo aqui na aproximação.